fazer uma pergunta já de saída. Ser paciente ou ter paciência é um sinônimo de não reagir perante alguma situação? A gente pensar, né? Eu gosto de sempre buscar o significado de algumas palavras, porque muitas vezes a gente tem uma ideia sobre elas formada pelas nossas experiências, né? Não é uma ideia global. O termo paciência no dicionário significa virtude, que consiste em suportar dores e infortúnios com resignação. Já colocou no patamar de virtude, para ver o quanto é importante. Mas que consiste em suportar dores e infortúnios com resignação. Resignação significa renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. Então, quando tu quer ser paciente, tu tem que deixar para trás alguma coisa, seja a tua vontade de agir contrário àquilo, ou teu instinto, seja lá o que for. E a palavra virtude significa disposição firme e constante para a prática do bem. É bonito? Disposição firme e constante, sempre, para a prática do bem, fazer o bem. Então a gente entende um pouquinho melhor o que significa paciência, que a gente usa bastante, né? E a gente fala muito, hoje eu estou sem paciência. A gente não está hoje sem paciência, a gente não tem paciência. Quando alguma coisa me incomoda, aí eu mostro se eu tenho ou não a virtude. A gente está no caminho, está tentando consolidar ela, formar, aprender com todas essas pequenas situações. Mas por que que as coisas acontecem para nos testar, parece, ou para, a gente podia dizer assim, para nos incomodar? Quando a gente reza e pede a Deus, me dê paciência, às vezes num conflito familiar, ou no trabalho, ou seja lá onde for, a gente percebe que a gente, durante a nossa forma de agir durante a vida, a gente percebe que a gente não tem paciência e precisa. Então a gente pede para Deus, me dê paciência. Aí no dia seguinte acontece o quê? Que a gente não vai se transformar só porque rezou e pediu, agora eu vou ser paciente, por mágica. No dia seguinte me aparece uma situação que vai exigir de mim uma postura perante ela para demonstrar se eu quero realmente aquilo que eu pedi ou se eu quero continuar agindo da mesma forma. É muito fácil, né? A gente às vezes não percebe porque a gente está tão envolvido no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas vontades, em muitas vezes manter uma situação, manter uma construção de quem eu sou perante o que os outros estão vendo. Então imagina que eu vou me mostrar sensível. Então quando vem tal situação eu jogo longe, eu reajo afastando. Isso é o mais comum que a gente faz. Depois da noite a gente fica pensando, puxa, eu não precisava ter feito aquilo, eu podia ter feito diferente. A gente fica remoendo e aí a gente, de novo, quer que uma nova oportunidade surja para a gente poder pedir desculpa, poder refazer, arrumar aquilo que não ficou bem feito. Então essa ciência, que é a paciência, ela é uma ciência de construção. Porque ciência também significa conhecimento, estudo sobre alguma coisa. Ter ciência é se abastecer de conhecimento, de entender as coisas, a coisa em si, como ela funciona. E é isso que a gente precisa. A gente passa muito tempo da nossa vida correndo, sempre parece que com a cabeça virada para o lado errado. A gente corre para um lado, a cabeça virada para o outro. Então, eu quero dizer com isso que nós não estamos prestando atenção nem para onde a gente está indo. O fato é que a gente está indo. E quando a gente chega em vários lugares, a gente não gosta dos lugares. Nós perguntamos, por que essa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Mas fui eu que caminhei para lá. Tem muitas coisas que a gente traz das vidas passadas, mas a maioria dos problemas que nós passamos, eles são construídos nessa existência. Por não perceber o que realmente é importante. Então, que bom aqueles que têm uma família estruturada e que conseguem dar um norte, dar uma tranquilidade, dar um caminho de orientação. Cada vez menos a gente vê isso. E a gente reage quanto a isso. A gente critica aquelas pessoas que, não tendo essa orientação, fazem coisas que nós desaprovamos. Então a gente não está tendo paciência com eles. A gente não consegue exercer um princípio básico de caridade, que é de tentar compreender o outro. Parece que quando a gente fala isso, o outro é aquele outro lá que está do outro lado da rua, está no outro bairro, ou que eu vejo de vez em quando. Não, esse outro está do meu lado todos os dias. Todos os dias. Onde é que a gente tem menos paciência? Dentro de casa. Com aquelas pessoas que fazem muito por nós, que são extremamente significantes na nossa vida, que sem a presença delas, a nossa vida seria bem mais difícil. Aquelas pessoas, muitas vezes, nos conhecem de uma forma que os outros não conhecem. Elas nos conhecem aquela acidez que brota e que a gente derrama sobre eles, muitas vezes sem nenhuma causa verdadeira. É que a gente vai trazendo dos nossos outros ambientes, onde a gente tem que mostrar talvez uma face mais aceitável, vai reprimindo, e ali onde nós conseguimos ser nós mesmos, então a gente demonstra. Eu falo isso para a gente pensar, né? Porque é muito comum essas situações. Todos nós carregamos essas práticas, mesmo sabendo que não são corretas. Mas nos falta, como eu disse antes, nessa correria de cabeça virada para o outro lado, virar e saber para onde é que a gente está indo e quem é que está do nosso lado, quem é que está junto. Porque são esses que nós temos que começar a demonstrar aquilo que nós queremos fortificar em nós. O termo virtude, que é usado ali para paciência, nós temos que cultivar em nós, criar, construir, para que ele seja forte. Para que, nessas pequenas situaçõezinhas que parecem armadilhas do nosso dia a dia, que vão acontecendo, que vão nos batendo, tipo no calcanhar, lá embaixo, e a gente reage. A gente vai construindo para poder, nesses momentos, perceber que aquilo não é importante. A gente fala muito das situações negativas, né? Então, de não ter paciência, é o caso. Mas como é que nós constituímos essa paciência em nós? Como é que nós cultivamos ela dentro de nós? Se é uma ciência, ciência da paz. A paz tem que ser, primeiro, almejada e, segundo, criada. Temos que querer e depois construir, fazer com que ela seja efetiva. Não esperar que venha fazer. Então, nessa constituição, nessa criação da paciência, da virtude, primeiro, é rebaixar em nós essas vontades que estão pulsando com muita força, esses desejos, essas irritações, saber o porquê que essas coisas estão tão fortes, tão violentas. Conhecer a si mesmo. Se perguntar por que eu estou sentindo isso. Então, se conhecer e compreender. A partir disso, a gente começa a aceitar as coisas como elas são. Porque os outros ou as situações eu não mudo. A única coisa que eu consigo mudar, e bem pouco, está aqui dentro. Compreender e aceitar. E a partir disso, organizar a disciplina. Falou em renúncia ali no começo. Renunciar. Renunciar significa o quê? Abrir mão de muitas vontades que eu tenho, de muitas vezes não deixar que os outros me digam coisas que eu não gosto, e rebater eles da mesma forma. A primeira pergunta que eu fiz era: ser paciente é não reagir? Porque muitas vezes a gente não reage, mas lá dentro está pegando fogo. Então, não reagir é só uma demonstração. Eu tenho que transformar. Ali no Evangelho diz, né? Jesus diz: pagar o mal com o bem. Às vezes nem é o mal, né? Mas é o mal que eu interpreto, é o mal que eu sinto. Mas pagar com o bem. Se alguma coisa vem ao meu encontro no sentido de me provocar isso, eu tenho que ter calma, ou no mínimo raciocinar, para poder transformar isso, fazer com que isso saia de dentro de mim de forma diferente daquela que eu estou criando. Transformar. Quando a gente nasce até o fim da nossa vida, seja lá de quanto tempo for, a gente se transforma muito. Mas a gente precisa se transformar mais ainda. Muito mais. Para poder ver o nosso mundo de forma diferente. Às vezes, quando a gente está muito amargo, a gente acha que o mundo está perdido. Mas quando a gente está bem consigo mesmo, a gente acha que é o melhor lugar que existe e que a vida é maravilhosa. Então, são pontos de vista. A gente tem que adoçar um pouco o nosso íntimo, o nosso interior. Perceber a beleza que existe, a grandeza em todas as coisas. Mesmo nos erros, que são terríveis ao nosso ver, mas em cada erro existe uma plantação, uma oportunidade, algo que vai vir à tona e que, através do erro, a gente consegue corrigir para melhorar e para chegar num ponto futuro melhor. Então, paciência. Tenhamos paciência com tudo, mas conosco temos que ter um pouco mais de atitude mesmo. Porque se a gente ficar tendo muita paciência com a gente, talvez a gente não saia do lugar, a gente fique a passos tão lentos que a gente fique sentado, acomodado. Então, que seja esse o nosso entendimento.